A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com grande alegria que eu vou repartir com vocês o capítulo 30 do livro de Gênesis e provavelmente a semana que vem nós voltaremos ao estudo do Apocalipse com a missionária Vivian. Quero encerrar essa série até o capítulo 30, mas antes deixar dois avisos para vocês e uma palavra que a missionária nos mandou. A primeira é que se você ainda não consultou o nosso blog com 160 mensagens aproximadamente, você pode consultar e o endereço é blog.logos.com 7.blogspot.com, blog logos 7, só o numeral 7, tá bem? Você não precisa escrever o número 7, só o número 7 você põe. Blog logos 7.blogspot.com, última vez, blog logos 7. .blogspot.com. Quero me dedicar cada vez mais à preparação de líderes. Então, nós estamos abrindo um instituto de formação para liderança e se você desejar na sua igreja local, nas mais variadas denominações, capacitar sua liderança, poderá entrar em contato conosco. E em particular, a partir de março, nós iniciaremos as aulas do Instituto de Formação Teológica e você poderá fazer na sua casa. Nós vamos colocar todas as informações a partir de novembro de como você pode se matricular, vai estar num preço absolutamente acessível e você vai ver a aula, ter uma recomendação bibliográfica e entregar uma lauda, dessa aula que nós fizemos. Pretendemos fazer desse instituto um dos melhores institutos de formação teológico-pastoral do Brasil e queremos, inclusive, conveniá-lo com instituições que tenham a mesma orientação de formar homens e mulheres para a glória de Deus. Que o Senhor seja louvado. A nossa missionária Vivian encaminhou. Sabe quem vai andar com você hoje? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. E nos desejou um bom dia, dia que começou ao final dessa tarde, no calendário judaico. O sábado começa ao entardecer da sexta, no final da tarde da sexta, e vai até o final da tarde do sábado. Então, um sábado feliz para vocês, um Shabbat Shalom. Se você é da fé, já sabe o que significa. E se você não aprenda então essa expressão em hebraico, Shabbat Shalom. É um feliz sábado, um sábado com grande alegria, felicidade, um sábado de comunhão com Deus, de descanso, de regozijo, de prosperidade espiritual, emocional, física, material. Um sábado feliz em todas as áreas da sua vida. Partamos então para a leitura do livro de Gênesis, no capítulo 30. Essa ministração servirá para todo o sábado, que vai até o entardecer de amanhã, até o final da tarde, e no domingo, só no domingo de dia, eu mando para você uma palavra específica sobre liderança, tratando ainda do tema da fé. Gênesis 30. Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa de sua própria irmã e reclamou a Jacó, seu marido: Faze-me ter filhos também, ou morrerei. Jacó irou-se contra Raquel e retrucou-lhe: Acaso estou eu no lugar de Deus, que te recusou a maternidade? Então Raquel lhe propôs: Eis minha serva Bila, tem relações sexuais com ela e que ela dê à luz sobre os meus joelhos. Por ela também eu terei filhos. Raquel lhe deu, pois, como mulher, sua serva Bila, e Jacó deitou-se com ela. Bila concebeu e deu à luz um filho para Jacó. Raquel exclamou: Deus me fez justiça, ele me enviou e me deu um filho. Por isso, ela lhe deu o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou mais uma vez e deu a Jacó o segundo filho. Então declarou Raquel: Eu lutei contra minha própria irmã, as lutas de Deus, e prevaleci. E ela o chamou de Naftali. Lia, vendo que tinha deixado de ter filhos, também tomou sua serva Zilpa e a deu por mulher a Jacó. Zilpa, serva de Lia, gerou um filho para Jacó. Então bradou Lia: Bem-aventurada sou. E ela lhe deu o nome de Gade. Zilpa, serva de Lia, concebeu e deu mais um filho a Jacó. Então declarou Lia: Eis que estou realizada, porquanto todas as mulheres dirão que sou muito feliz, e o chamou de Azer. Tendo chegado o tempo da ceifa do trigo, Rubem encontrou nos campos algumas mandrágoras e as trouxe para sua mãe, Lia. Então Raquel pediu a Lia: Dá-me, por favor, as mandrágoras de teu filho. Mas Lia contestou: Não é bastante que me tenhas tomado o marido e queres tomar também as mandrágoras de meu filho? Então Raquel lhe propôs: Pois bem, que Jacó durma contigo essa noite em troca das mandrágoras de teu filho. E assim que Jacó retornou dos campos, ao pôr do sol, Lia correu ao seu encontro e lhe deu a notícia: É preciso que durmas comigo hoje, pois paguei por ti com as mandrágoras de meu filho. E ele dormiu com ela naquela noite. Deus ouviu o pedido de Lia, ela concebeu mais uma vez e gerou um quinto filho para Jacó. Então declarou Lia: Deus me deu meu pagamento por ter concedido minha serva a meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar. Mais tarde, Lia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho. E afirmou Lia: Deus me concedeu um belo presente. Desta vez meu marido muito me honrará, pois lhe dei seis filhos. Por esse motivo, ela deu o nome de Zebulon a esse filho. Depois deu à luz ainda a uma filha e pôs-lhe o nome de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel, Deus ouviu seu clamor e a tornou fértil. Raquel concebeu e deu à luz a um filho e exclamou: Deus retirou das minhas costas toda a humilhação, e deu o nome de José a seu filho, profetizando que Yahvé, o Senhor, me dê outro filho. Quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: Deixa-me partir, que eu volte para minha casa em minha terra. Dá-me minhas mulheres, pelas quais te servi todo esse tempo, e meus filhos, que eu parta em paz, porquanto tu sabes o quanto te servi. Então Labão solicitou: se encontrei graça a teus olhos, peço-te que fique em minha casa, pois por intermédio de presságios descobri que o Senhor me abençoou por causa de ti. E acrescentou ele: diante disso, fixa-me teu salário e eu te pagarei. Ao que Jacó respondeu: tu bem sabes de que maneira te servi e como teus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados. O pouco que possuías antes da minha chegada aumentou extraordinariamente, pois de fato o Senhor te abençoou depois que vim para servir-te. Contudo, quando trabalharei em favor da minha própria família, então Labão lhe propôs: o que desejas que eu te dê? Jacó replicou: nada terás de me pagar se fizeres por mim o que te vou solicitar, e voltarei a apacentar teu rebanho. Passarei hoje por todos os teus rebanhos e separarei para mim, do meio deles, todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras malhadas e salpicadas. Elas serão, pois, o meu salário. Assim, a minha honestidade testemunhará por mim no futuro, quando vieres verificar meus rendimentos. Se houver no meu rebanho carneiros que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o Senhor poderá considerar que foram roubados. Ao que respondeu Labão: de acordo, seja como propuseste. Naquele mesmo dia, Jacó separou com cuidado para si todos os bodes que tinham listas ou manchas, todas as cabras que possuíam pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os deixou sob os cuidados e guarda de seus filhos. Afastou-se então Jacó a uma distância equivalente a 3 dias de viagem e continuou a apacentar todo o restante dos rebanhos de Labão. Então Jacó apanhou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água, na época em que os animais costumavam se acasalar, os animais vinham beber e cruzavam diante dos galhos, gerando filhotes listrados, salpicados, manchados, pintados e malhados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia que esses ficassem próximos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim reuniu com seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó corria e colocava os galhos à vista do rebanho, junto aos bebedouros, a fim de que se acasalassem perto dos galhos marcados. Todavia, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Dessa maneira, os animais fracos eram separados para Labão, e os mais fortes seguiam para Jacó. Assim Jacó tornou-se extremamente rico e chegou a possuir enormes rebanhos de ovelhas e cabras, e a ser proprietário de muitos escravos, escravas, camelos e jumentos. Que a palavra do Senhor nos abençoe nesse sábado de alegria. Algumas notas para nossa consideração. Raquel teve inveja de Lia, a sua irmã, do mesmo modo que Jacó sentira inveja do irmão mais velho. A reivindicação de Raquel tem um profundo e trágico sentido profético, como nós veremos no capítulo 35, do verso 16 a 19, se o Senhor nos permitir. Um segundo destaque é que Jacó sempre tentou obter sucesso mediante seus próprios esforços, mas chegou o dia em que precisou reconhecer que a bênção dos filhos, assim como qualquer outra, só pode vir de fato de Deus. Veremos também em Gênesis 37, de 7 a 13. No futuro, José repetiria essas palavras no capítulo 50, versículo 19. Uma terceira observação com relação à palavra presságio ou adivinhação é a tentativa de descobrir fatos desconhecidos ou futuros por meios mecânicos. No capítulo 44, verso 5, pela interpretação de agouros, Ezequiel 21, 21, ou ainda mediante o uso de algum tipo de poder sobrenatural, como Atos 16, 16. A adivinhação e qualquer outro misticismo eram terminantemente proibidos em Israel. Em Levítico, capítulo 19, verso 26, Deuteronômio, capítulo 18, de 10 a 14, você poderá observar isso. Por demonstrar a crença pagã de que o mundo é governado por forças malignas e, portanto, não mediante a soberania de Yahvé, o Senhor Deus. Por outro lado, a bênção de Deus sobre Jacó e sua descendência já se fazia sentir nitidamente por onde quer que passassem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veja, estamos observando um capítulo que fala sobre o conflito entre Raquel e Lia, fala sobre outras questões também mais secundárias, mas na verdade aqui nós temos a exposição dos filhos de Jacó, que formarão as 12 tribos de Israel. Então, esse é o aspecto mais importante do capítulo. Há elementos a serem destacados em outros momentos. Na sua igreja local, você vai ouvir ministrações a esse respeito, na sua leitura devocional também, na sua leitura de livros, você vai observar vários detalhes, até o nome dos filhos, o significado dos nomes. Mas o que está aqui, como ponto central, é a descendência de Jacó, a constituição das futuras 12 tribos de Israel e a forma como o Senhor foi abençoando a vida de Jacó ao ponto dele tornar-se muito rico. Ele tinha a bênção do Senhor e só faltava a ele uma experiência concreta com Deus, que ele vai ter no Vale de Jaboque, ou no val de Jaboque. E nós, se o Senhor permitir, veremos esse texto juntos. Para concluir, eu quero apontar a minha proposição no livro Houve Luz, um livro devocional sobre o livro de Gênesis, de minha autoria, pela graça do Senhor. Jacó enriqueceu muito. O texto então trabalha o seguinte: Raquel não podia ter filhos e sentia ciúme de sua irmã Lia. Pediu insistentemente a Jacó que lhe desse filhos, e o mesmo ficou irado, dizendo que não era Deus para fazer isso. Raquel ofereceu sua serva para que engravidasse de Jacó em seu lugar. Jacó tomou Zila por mulher e teve um filho que se chamou Dan. Zila teve outro filho e lhe deu o nome de Naftali. Lia, percebendo essa situação e não podendo mais ter filhos, também tomou sua serva Zilpa e fez o mesmo. Jacó e Zilpa geraram Gade e Azer. A competição entre Raquel e Lia foi muito grande e está expressa no capítulo. As duas desejavam ocupar o lugar principal no coração do marido, Jacó, que depois, mais adiante, vai ter o seu nome trocado para Israel. Raquel pediu que Rubem, filho de Lia, lhe desse as mandrágoras que tinha colhido. As mandrágoras, uma espécie de maçã saborosa, doce, um pouco semelhante ao que nós conhecemos como a maçã do amor da época, eram consideradas afrodisíacas e eficazes na concepção. Raquel fez um acordo com Lia, ficando com as mandrágoras em troca de Jacó deitar-se com sua irmã. Naquela noite do acordo, Jacó deitou-se com Lia. E como fruto desse momento, nós tivemos outra concepção. Nasceu Issacar. Lia teve outro filho e lhe chamou Zebulon. Gerou uma filha a quem pôs o nome de Diná, como você ouviu na narrativa. Raquel foi abençoada com o filho do seu próprio ventre e o chamou de José, dizendo: Deus me tirou do meu vexame. Mais adiante, nós vamos ver que toda a história de Israel vai passar pela vida de José, porque José é um símbolo do que Jesus veio realizar plenamente na história da humanidade. E é o que nós chamamos de uma tipologia, um tipo parecido, semelhante com Jesus, só que Jesus é o exemplo maior, Jesus é a plenitude. José nos faz pensar, nos faz apontar, nos faz projetar a concepção de sua vida, na imagem e na semelhança com Jesus Cristo. Mas ele não é o Messias, ele só aponta, ele só simboliza, e por isso, então, nós chamamos de tipologia. Então Jacó procurou a Labão, pedindo para voltar à sua terra. Labão queria que Jacó permanecesse e estava disposto a pagar um salário pelo seu trabalho, já que até então Jacó trabalhou pela moradia, alimentação e pagamento das suas esposas, o preço que custou às suas esposas e junto com elas as suas servas. Jacó foi muito abençoado por Deus, irmãos, muito abençoado. Lembrem que ele trouxe a bênção da primogenitura, em parte porque seu irmão inadvertidamente vendeu e em parte porque ele enganou o seu pai, juntamente com sua mãe, ele enganou o seu pai. Mas ele recebeu a bênção do Senhor, teve uma visão dos anjos subindo e descendo. Ou seja, a história de Jacó entra para a história dos patriarcas, passa a ser Abraão, Isaque e Jacó, que depois, como disse, vai se chamar Israel. Jacó então foi muito abençoado por Deus e fez com que seu sogro prosperasse. Labão concordou e perguntou o que daria como espécie de pagamento pelo tempo de trabalho. Eles fizeram um acordo, onde Jacó ficou com os animais salpicados e malhados, ficando Labão com os que não fossem malhados ou salpicados. Labão considerou um grande negócio e ainda escondeu os animais que pudessem dar cria da maneira como Jacó propôs. Labão fez com que seus filhos levassem os animais que aparentemente pudessem criar, segundo a característica descrita por Jacó, em outra parte, se afastassem, para que Jacó não ficasse mais rico e sim ele ficasse mais rico. Labão também era um grande negociante, mas do tipo enganador. Jacó tomou algumas varas e fez com que ficassem com listas, pondo à frente do rebanho em vários lugares. Pela graça de Deus, misteriosamente, pelo milagre de Deus sobre a vida de Jacó, as ovelhas davam às suas crias com listras, salpicadas e malhadas. Isso é uma intervenção de Deus, é uma maravilha de Deus, é um milagre de Deus, é um mistério que não temos como explicar de modo natural, somente de modo sobrenatural. Então Jacó separou seu rebanho do rebanho do seu sogro. Jacó fez assim: todas as vezes que o rebanho ia criar, ele punha varas em frente das ovelhas mais fortes, crendo que dariam crias listadas. Pela graça de Deus, acontecia segundo o desejo do coração de Jacó. Irmãos, não é pela vara que Jacó preparou, é pela graça de Deus, é pelo milagre de Deus, é um mistério de Deus, é um milagre de Deus, é uma obra sobrenatural do Senhor. Com essa situação, Deus fez com que Jacó se tornasse cada vez mais rico, tendo muitos servos, muitas servas, grande criação de animais. É claro que, independente da inusitada forma que Jacó pensou para o acasalamento do rebanho, a graça do Senhor operou, fazendo com que tudo desse certo na vida de Jacó. Ele tinha a bênção de Deus, e as outras coisas eram provenientes dessa mesma bênção. A nossa experiência com Deus e o meu desejo e a minha oração para esse sábado é que você também se aproprie dos milagres que Deus tem para realizar. Nós vamos ver sobre fé no domingo. Do mistério em que estamos envoltos, o mistério que está presente no campo da revelação de Deus, como diz a teologia sistemática, nós estamos envoltos num mistério e presenciamos um milagre e entramos até em êxtase por causa de Jesus como o Messias. É ele, Jesus, o Cristo, Jesus, o Machia, o Messias, é quem opera essas bênçãos em nossas vidas. E pela graça de Deus, nós podemos experimentar as bênçãos do Senhor, a graça, o milagre, o êxtase, o mistério do Senhor se tornando concretitude. Ou concretude, como você preferir. Que Deus te abençoe e que você, nesse sábado, tenha uma experiência tremenda de revelação e que você adentre no mistério de Jesus o Cristo, de Jesus feito o Cristo, o Filho de Deus. E adentrando nesse mistério da encarnação, do Machia, do Messias, você possa experimentar do milagre, do êxtase e das bênçãos de Deus. E experimentando isso no campo da revelação, no campo revelacional, você possa experimentar tudo aquilo que Deus tem para você. E você prospere muito espiritualmente, prospere muito emocionalmente, prospere fisicamente, prospere materialmente, financeiramente, no seu casamento, ou seja, em todas as áreas da sua vida. E que a sua descendência seja como a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, como a areia do mar e as estrelas no céu. Os seus filhos na fé sejam incontáveis. E, além dos filhos na fé, até aqueles que têm filhos e filhas, etnicamente falando, também possam experimentar que os seus filhos, filhas, genros, noras, adentrem nesse mistério e multipliquem essa graça de Deus e muitas vidas possam ter um encontro pessoal com o Senhor que declara: haja luz e houve luz. Que Deus te abençoe, te dê um sábado muito feliz, e assim como as 12 tribos de Yahvé, nós também sejamos coparticipantes dos 12 tronos que estão separados para os que não eram judeus, os gentios, os outros povos, e que nós possamos fazer parte dessa bênção e tendo a. O milagre de Deus como uma marca da nossa vida. A revelação, vou repetir para você, a revelação de Deus, o campo revelatório de Deus, Deus se revelando a você, Deus se manifestando misteriosamente, porque não foi a vara que fez Jacó, as varas que faziam com que os animais se multiplicassem daquela maneira, é óbvio. Qualquer biólogo pode dizer isso, qualquer estudante pode dizer isso. É mistério, é milagre, é bênção, é ação de Deus, é sobrenatural. E você é parte dessa nova Israel, que é composta por pessoas que são chamadas de novas criaturas. Você é um novo ser. Você é uma nova pessoa e está em Cristo, e por isso Deus está pronto a abençoar você